noite é sagaz. Morro, favela, viela, tempos de guerra, vários grupos de extermínio atuando nas quebras, policias marginais nunca nos deixam em paz. Fim de semana o resultado é esperado, chacina, homicídio, irmão baleado. O governo nunca olha pra esse lado da cidade, zona norte, periferia é diferente de Boa Viagem. Aqui no canto é 5 estrelas, não tem carro importado, nariz empinado, condomínio fechado, é esgoto a céu aberto, vários trios na madrugada, crianças drogadas. Aqui é comum ver alguém baleado, no camburão algemado, zona norte a maioria preto, pobre, favelado, oprimido, reprimido, sofrendo as consequências do descaso social. Falta segurança, saneamento, lazer e hospital. Sobra miséria, trairagem, violência policial. Nas quebradas é normal, lei do silêncio impera. Ninguém vê, ninguém fala. Se vacila, leva bala. Sobreviver é necessário, Deus ilumine o meu caminho. Guia os meus passos, nunca me deixe pro lado errado. Então se liga na missão, prego o respeito e a união. Zona norte eu quero é paz, de vida longa. Na zona norte o clima é quente, o medo impera. Morro, favela, viela, tempos de guerra. Na zona norte o clima é quente, o medo impera. Morro, favela, viela, tempos de guerra. Aqui na zona norte sempre é assim. Desconversou, cabuetou, cavou seu próprio filho. Nas favelas ninguém atura, lugar sem lei. Se não souber chegar, 1, 2, não tem vez. Esse lugar não é o céu, mas parece o inferno. Sobreviver aqui tem que ficar esperto. Na noite não sabe o que pode acontecer. É tiroteios e morte, isso é normal de acontecer. Pela manhã mais um morto, fazer o que? Não se sabe se foi ladrão ou foi os homens da lei. Mais uma mãe com a lágrima escorrendo pelo rosto, chorando pela dor de ver seu filho morto. Os papos na viela, o clima se acelera, boca aberta é pra quem quer. Vou ver terra porque a lei da favela tem que levar na moral. Como diz originais, falador passa mal. Aliado CP, sonhamos com um futuro diferente, resolver nossos problemas sem botar bala no bem. Playboy fica rindo que o seu clima é de festa, que é morro, favela, tempos de guerra. Na zona norte o clima é quente, o medo impera. Morro, favela, viela, tempos de guerra. Na zona norte o clima é quente, o medo impera. Morro, favela, viela, tempos de guerra. Frequente naturalmente, infelizmente é muito ruim. Mas tem que ser forte, viver no presente. Mas não desandar, nem me atolar. Faço minha parte, respeitar. Você quer chegar e deixa guardado, vou me apresentar. Cheguei no embalo, sem papo de otário. Falando sério, sem paga de gado. Maluco, aqui é fumaça, mais um aliado que tá do seu lado. Mano de prego, na cepa de pedra. Pra mim sempre é bom, pra não ter sujeita. Eu quero é viver numa boa, poder caminhar. Sem paga de quebra, eu sou da norte. Meu bairro é pobre, falta sorte. Mas tenho fé, ladrão, no Deus que tudo pode. No subúrbio me criei, corri atrás, não esperei. Cresci, dispensei coja, minha odu, valorizei. Sabe como é, não fala mané. Na banca dos caras, limpeza, só chega quem é. Quem é da ré, quem não for, sai do pé. Posso ser suspeito, mas minha ideia é certa. Tenho o poder da rima, eu represento, é nova descoberta. A zona nova.